Magnético Light. E pra comandar, DJ Sidney Ferreira, a marca do sucesso. A noite cai, sozinho estou. Eu vou curtir, esquecer do meu ex-amor, que só me usou. De Rafa Depeche, tenho comparável. Diego Tronic, Felipe de Souza, ostentação. Lugar de Cayena, minha carretinha é pressão. Magnético Light. Uma produção e mixagens no estúdio Áudio Mix Produções. A gente ficou, o coração gostou, não deu pra esquecer. Desceu da visita, só vim te falar. Tô afim de você e se não tivesse vai ter que ficar. Vai do M! Eu vou te levar pra curtir comigo uma balada. O somzão, o esteroide, o impacto do som é quem toca. Vai namorar comigo sim, vai comigo igual nós dois não tem. A gente vai muito mais além pro somzão, o esteroide, com DJ Vitor Duarte, vai o seu show. Vai namorar comigo sim, vai comigo igual nós dois não tem. A gente vai muito mais além pro somzão, o esteroide, com DJ Vitor Duarte e Clailson Show. DJ Elias, batidão. Oi, tudo bem? Que bom te ver. A gente ficou, o coração gostou, não deu pra esquecer. Desculpa a visita, só vou te falar. Tô afim de você e se não tivesse vai ter que ficar. Eu vou te levar pra curtir comigo uma balada. O somzão, o esteroide, o impacto do som é quem toca. Vai namorar comigo sim, vai comigo igual nós dois não tem. A gente vai muito mais além pro somzão, o esteroide, com DJ Vitor Duarte e Clailson Show. Vai namorar comigo sim, vai comigo igual nós dois não tem. A gente vai muito mais além pro somzão, o esteroide, com DJ Vitor Duarte e Clailson Show. Vai namorar comigo sim, vai comigo igual nós dois não tem. A gente vai muito mais além pro somzão, o esteroide, com DJ Vitor Duarte e Clailson Show. Vai namorar comigo sim, vai comigo igual nós dois não tem. A gente vai muito mais além pro somzão, o esteroide, com DJ Vitor Duarte e Clailson Show. Didi Busco Grifel, não vai tocar a canção do nosso amor. Magnético Light, tecnologia de ponta, sistema Lineway, bate pesado na galera. Hoje eu quero mesmo é relaxar. A gente pode se ver, a gente pode se amar. Seminua pela casa de calcinha e camiseta. Não precisa dizer nada, você fica tão perfeita. Com esse seu jeitinho de me olhar, esse beijo com malícia, não tem hora e nem lugar. Eu conto uma piada só pra ver ela sorrir. Não preciso de mais nada quando ela está aqui. Então fala que vem hoje à noite, que fica comigo até de manhã. E se pá, a gente perde a hora, não te deixo embora. Moral da história, te quero pra DJ mim. DJ Bosco Grifel, ele vai tocar. DJ Bosco Grifel, ele bota pra quebrar. Lembra daquele dia que ele tocou. DJ Bosco Grifel, a canção do nosso amor. DJ Bosco Grifel, ele vai tocar. DJ Bosco Grifel, ele bota pra quebrar. Lembra daquele dia que ele tocou. DJ Bosco Grifel, a canção do nosso amor. Novo Magnético Light, no comando DJ Sidney Ferreira, agitando o povão, agitando o povão. Vamos lá, Pedrinho. Eu não quero ser perfeito pra ti, só quero bem que me deixes apresentação, a inovação do Tecnomelody. Platinado Produções. PA Produções. Explosão do som de Ananindeua, sob o comando dos DJs Sidney Ferreira, Pedrinho, DJ Pedrinho Virtual. Sete versos, sete notas, um poema e uma canção. Sete passos, sete voltas, andando sem direção. Procuro por sete vidas, entre o medo e a razão. Consigo enxergar. Com minhas mãos eu não consigo alcançar. Mas eu sigo caminhando, suas pegadas pelo chão.

Enquanto as amigas dela, perereca, toma, toma, perereca, perereca, toma, toma, caralho, oi, perereca, toma, toma, perereca, perereca, toma, toma, perereca. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher do Pará. Seu moço, eu venho de longe. Com DJ Sidney Ferreira. É moral. Detona aí, DJ. Não existe amor em SP. Magnético. Magnético. É festa. É alegria. Lohan, acabando com a concorrência. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. Magnético Light, o som do momento. Aqui, com pressão. Vamos lá, Pedrinho. DJ Pedrinho Virtual, o queridinho da galera. DJ Pedrinho e DJ Sidney Ferreira, os DJs que detona pra galera dançar. E ela tá louca, eu já tô louco, salve pra 13, mano, beat, salve gordo. Eu já tô louco, ela tá louca, ontem à noite, louca pra beijar na boca. Salve, Dinho, pressão, maior satisfação, do alto do camarote eu vou passando a visão. Dali a dentada, dali a dentada, dali a dentada, chama tuas amiguinhas que eu chamo meus camarada. Dali a dentada, dali a dentada, chama tuas amiguinhas que eu chamo meus camarada. Dali a dentada, dali a dentada, dali a dentada, chama tuas amiguinhas que eu chamo meus camarada. Dali a dentada, dali a dentada, chama tuas amiguinhas que eu chamo meus camarada. Pararam pra reparar. Magnético Lives, uma organização DJ Sidney Ferreira. Pararam pra reparar. Estão ouvindo esse som. Não sei dizer como o ar merece nossa atenção. Preparem bem os sensores para poder captar. Parem usinas motores para ouvirmos bater. Estão ouvindo esse som, produzindo o que você gosta de ouvir. Pararam pra reparar. Estão ouvindo esse som. Pulsando seco no ar, merece nossa atenção. Preparem bem os sensores para poder captar. Parem usinas motores para ouvirmos bater. Pararam

quadrado. O que faz as mina levantar o popô, sabe? Tu vai! Bolinha, é, um pouco quadrado. O que faz as mina levantar o popô, popô, a poderosa proteção divina do nosso Deus Todo-Poderoso. Obrigado, meu Deus, pela realização de mais este trabalho.